desse jeito. Juninho Braga novamente, André Guedes novamente, Betinho Fonseca, Sanchão e eu, Marcos. E aí, Sanchão, muito mais que vencedor. Sempre. Saca só, somos nós mais que vencedores, sim. Em Cristo, membros de uma diretriz. O Deus que nas alturas sempre olhou por nós. Louva ele, clama ele a fé. Na casa do Senhor nós somos abençoados. Veja irmão, veja irmã, transformador. Essa é a trilha, esse é o caminho. Revestindo da armadura, eu tenho a espada. Tudo por amor, na verdade a vida faz que vencedor é de noite ou de dia. Tudo que eu faço é pra ver você entender que Deus é por nós, vamos ver acontecer. A ira do Senhor sempre foi de muitos temores. Isso tá declarado, faz que vencedores. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Mais que vencedor, na verdade, a vida. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Mais que vencedor, na verdade, a vida. Quem poderá nos separar desse amor? Nem a morte não separará. Nem a vida não separará. Nem os anjos não separará. Nem principados nada pode separar. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, na verdade a vida. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, na verdade a vida. Mais que vencedor, mais que vencedor, André Guedes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é tremendo, né? Então se liga na rima. Louve ao Senhor de todo o coração. É as bênçãos que sou dada, não. Não será em vão, mas que vencedor eu sei que você é. Acredite no Senhor, deixar de ser mané. Vamos em ver, segundo a vontade do Senhor, seu vá. Com certeza o diabo não vai nos parar. Lutas e mentiras que você venceu, por acreditar no Senhor que morreu. Fique tranquila, papa, você está confortado. É tipo escolta na sua vida sem sair do lado. Ele é legal, eu gosto na sua juízo. Batalha espiritual. Então, meu irmão, não deixa pra depois. O inimigo é a tua bigode, a pé de dois. Ficou, se ligou, mas o vencedor, esse é o caminho. Demorou, mano, demorou pra colar, demorou pra chegar. Em nome de Jesus, vencedor você será. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, na verdade a vida. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, na verdade a vida. Mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor, na verdade a vida. Muito mais que vencedor. Desse jeito.